Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 9. O futuro dos portáteis. E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast essa semana. Esse é o nosso episódio de número 9. Quer dizer, o podcast aí já é entrando na puberdade. Nessa semana, tô aqui com o Fernando. Como é que tá aí, Fernando? Tranquilo, cara. E você, tá bem? Beleza, ó. Primeira leva de neve em Vancouver. Chegou essa semana, hein? É, essa madrugada eu acordei com tempestade aqui, olhei pela janela, tava 7 graus em 2 minutos, deu uma tempestade, foi pra menos 5, depois saiu o sol, cara. Nossa. Sinistro. Bom, infelizmente hoje, novamente, a gente não tem presença do Rafa aqui no programa. Existem aí várias teorias sobre o que aconteceu com o Rafa, onde que ele tá, tem a história de que ele tá em alguma sarjeta lá em Helsinki, depois de uma noite de meio exagerada aí, tem a ideia de que ele viajou para Amsterdã e tá lá só curtindo a vida doidado e não pode participar do podcast, mas a teoria que eu tô desconfiado aqui é que no momento que a gente tá gravando esse programa, o Liverpool tá ganhando do West Ham de 3-0, o Rafa, coitado, como torcedor sofredor do Liverpool, a gente tá desconfiado que ele chutou o podcast para assistir o jogo, mas tudo isso aí são só teorias, né? Especulações, rumores aí, que não são muito diferentes dos rumores que surgem na indústria de games de vez em quando. Então a gente está aqui já, o Fernando e eu, para tocar para frente o nosso podcast. A gente espera que você participe, que você comente, como sempre. Então, para deixar bem claro aí os canais com que você entra em contato com a gente, é o e-mail, é o podcast, podquest, @doublejump.com.br, pelo Twitter no @thepodcast e também nos próprios comentários dos posts aí no blog do Double Jump. E aí, falando nisso, essa semana a gente tem um e-mail que chegou para nós aqui do Gregório Benatti. O Gregório já tinha escrito pra gente na semana passada e aí ele trouxe mais um e-mail interessante pra gente comentar aqui no programa. Então ele diz, o meu nome é Gregório Benatti. Ô, Gregório, a gente já te conhece. Pode dispensar as formalidades. Então ele diz aqui que está acompanhando a gente e a dúvida que ele tem é sobre desenvolvimento, sobre ferramentas, qual que é o sistema operacional, qual é a IDE de programação que é utilizada tanto na EA quanto na Eidos e em outros, né? E ele pergunta também sobre as diferenças entre desenvolver para as diferentes plataformas, PS3, o Xbox, o PC, se o código que a gente escreve para um é totalmente aproveitado para o outro, ou se é jogado fora e você tem que fazer outro. E aí são perguntas que a gente acha relevantes para todo mundo, por isso a gente vai responder aqui. Seco, como é que é aí na Eidos? Qual que é o sistema operacional e a ideia de desenvolvimento que vocês usam? Ah, então, tanto na Eidos quanto na Other Ocean e na SEGA, eles usam as mesmas IDEs, né, para desenvolvimento. Normalmente é Visual Studio como ferramenta básica, tanto para PC, PS3 quanto Xbox, até a Nintendo DS. Mesmo vendo, você tendo algumas ferramentas, por exemplo, a Nintendo tem o Cold Warrior, que é a ferramenta deles. Mas o pessoal, em geral, prefere o Visual Studio porque é mais cômodo. Pois como ideia de desenvolvimento, o Visual Studio, na minha opinião, e acho que na opinião da maioria das pessoas, está muito à frente, né? De tudo que tem por aí. Então, mesmo sendo caro, né? É pago e é caro, mas acho que o benefício deve suplantar bastante os custos. E até a falta de outras opções que sejam mais baratas e que sejam tão eficientes no mercado, sabe? Uhum. Então, a verdade é que aqui a gente tem não só o Visual Studio, mas muitos plugins de third parties que são feitos para o Visual Studio. Isso daí também faz com que a gente dificilmente vá um dia mudar de ideia, porque a gente se acostumou com esses outros plugins. Exatamente. Você também usa Visual Assist? É, aqui a gente tem o Visual Assist também. Eu não uso, para falar a verdade, porque eu prefiro o IntelliSense. Para quem não sabe, o IntelliSense e o Visual Assist são ferramentas dentro da sua ideia de programação, onde você pode pular de um pedaço do outro para o código rapidamente, fazer buscas mais otimizadas e outras ferramentazinhas que ajudam na produtividade na hora que você está codificando. E o IntelliSense é uma solução que vem built-in no Visual Studio. Algumas pessoas gostam, outras pessoas acham que é muito lento, que consome muita memória. Toda vez que você abre a sua solução, ele demora um tempo lá processando a solução e tal. Eu ainda prefiro a usabilidade do IntelliSense, os atalhos eu estou mais acostumado, etc. Mas tem muita gente que usa também o Visual Assist, que é um plugin de terceiro. E tem a questão de depuração também, que para mim, pelo menos, Visual Studio já estou acostumado com as ferramentas de debugging dele. Debugging, para quem não sabe, é quando você roda o jogo de modo, vamos dizer, gerenciado. Então, o código do jogo tá rodando ali no seu console, mas se der algum crash, o Visual Studio te mostra onde que deu crash. Então, são ferramentas que te ajudam na hora de resolver problemas, né? Que não é só você rodando o jogo às cegas, mas você está rodando o jogo com a sua ideia de desenvolvimento por trás ali te ajudando. Então o Visual Studio já é também bem, muito bem desenvolvido, né, nessa parte de debugging. E principalmente as ferramentas do Xbox, do 360, elas integram dentro do Visual Studio. Então você roda seu jogo a partir do Visual Studio, ele está rodando no seu dev kit, tem a depuração, tudo até o deploy, quer dizer, a cópia dos arquivos do seu jogo para dentro do HD do dev kit pode ser feito por dentro do Visual Studio mesmo. Então, acho que a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando das vantagens e vamos dizer, do fato dele ter sido padrão de mercado por muito tempo, acabou criando essa dependência de que tudo quanto é ferramenta, tudo quanto é plugin é feito para ele, e aí fica muito difícil mudar. Não que eu acho que a gente deva mudar, pelo contrário. Eu sou uma das pessoas, e acho que o Seco também, que gosta do Visual Studio, que defende o Visual Studio. Só um comentário sobre o PS3 também. Você pode usar toda a ferramenta de depuração da Sony, quanto você pode usar o plugin deles para taxar o Visual Studio, e você pode trabalhar normalmente, como se estivesse depurando no PC ou no Xbox. É muito confortável. Pois é. Os donos de plataforma vão sempre querer dar suporte ao Visual Studio, porque eles sabem que é o padrão de mercado. Ferramenta fantástica. E a outra pergunta também muito interessante que o Gregório deixa pra gente aqui é sobre desenvolvimento multiplataforma, né? O quanto do código é o mesmo entre o PS3 e o Xbox 360 e o PC, e o quanto é código específico. Então vou deixar o Seco também dizer pra gente como é que funciona aí na área, Seco. Então, em geral, você tem o middleware que faz essa diferenciação de qual plataforma você está rodando. Então você tem uma camada que é responsável por descobrir e fazer as coisas específicas para cada plataforma, PC, Xbox ou PS3. E em cima desse middleware você roda o código de jogo, onde esse código é reaproveitado. É porque você tem uma série de instruções de como a memória é organizada, de como você tem que acessar discos. É muito específico para cada sistema. Então você precisa desse middleware para isolar a funcionalidade específica. Mas toda a parte de, por exemplo, como você mexe o boneco, a parte de mais alto nível do input, é toda feita de forma que é reaproveitada em todos os sistemas, PC, Xbox e PS3. Aqui é muito parecido então com o que a gente tem aqui na EA, que eu acabo acreditando que é padrão de mercado também. Existem partes do jogo que acabam variando bastante de plataforma para outra, mas a grande maioria das partes do jogo não varia. A grande maioria do código que a gente escreve, ele é perfeitamente aproveitado em qualquer plataforma. Então as partes que variam mais seriam a parte de rendering, né? Quer dizer, a computação gráfica, a parte onde você vai implementar efeitos gráficos que são bem específicos para cada máquina. Então os desenvolvedores de rendering geralmente estão tendo que se preocupar com as diferentes plataformas. Nosso gameplay, né, do FIFA, como ele é muito pesado em termos de processamento, acaba que alguns desenvolvedores de gameplay, eles fazem otimizações específicas, por exemplo, para o PS3, para utilizar mais as tais SPUs, né, que são os processadores super especializados que o PS3 tem, que o nosso código de gameplay ele faz bastante uso disso. Mesma coisa o nosso código de áudio. Usa também os processadores especializados do PS3 para fazer muito das operações de áudio. Outra parte também que varia muito é quando o seu jogo tem que falar com o sistema de achievements ou trophies, ou seja lá o que for, e tem que lidar com toda a parte de mini sistema operacional que cada plataforma tem, que obviamente são completamente diferentes, acesso ao sistema de arquivos, acesso ao input, então, mas tudo isso também de um jogo para o outro não varia muito. Então a gente tem, como o Seco falou, que a gente chama de um middleware, né, uma camada de programação no meio entre o código do jogo e os drivers das plataformas, que resolve todos esses problemas para você, já de forma transparente. Então a gente só usa esse código. Então, se você perguntar se no FIFA 10 ou no 11 ou no 12, se a gente escreve muito código específico para as plataformas em termos de input e sistema de arquivos e achievements, etc., a gente não escreve. A gente já tem um código comum que já funciona para tudo quanto é jogo que a gente já faz, e que a gente só usa esse código para, entendeu, dar trigger num achievement ou esse tipo de coisa. Então, mas é bem interessante, assim, é uma discussão que sinceramente, antes da gente, né, vir para cá e conhecer, a gente também tinha muita dúvida, tinha muita curiosidade de saber como funcionava, o quanto que era diferente. Então, acho que é uma pergunta bem relevante aí para a gente também falar para o pessoal que ouve o nosso podcast. Então é isso, esse foi o e-mail que a gente tinha para ler aqui essa semana. A gente espera que a gente tenha respondido bem as perguntas do Gregório Benatti. E a gente convida todos vocês, ouvintes do podcast, a participarem pelos canais que a gente já divulgou. E hoje a gente vai para a nossa Active Question, onde a gente fala sobre os jogos que a gente está jogando. Active Question. E aí, Seco, quais foram os jogos que você jogou essa semana? Então, a semana foi bacana. Eu comprei o Black Ops semana passada e consegui abrir novos modos de jogo essa semana. Muito interessante. Principalmente o Search and Destroy, que é o típico Counter-Strike, planta e defende sem respawn, que é muito bom. Então, o jogo é num ritmo mais interessante, bacana jogar. Eu joguei bastante isso. Eu joguei World of Warcraft e ontem à noite comprei o Rage HD para iPhone, mais por ser algo que foi o John Carmack que fez, que qualquer coisa da Apple, iPhone. Mas é realmente impressionante o que o pessoal da EA fez. É surreal, é muito foda, é muito foda. Qualidade é absurda, apresentação impecável, assim, começa com vídeo HD. Falando sobre o Rage, então acredito que eles fizeram com dinheiro de marketing no jogo, porque tem a apresentação de como vai ser no PC. Então você olha para aquele negócio e fala assim: porra, sabe? Eu quero jogar isso. E quando começa, você lembra o filme Running Man dos anos 80 com o Claro. Schwarzenegger? Então, é a mesma ideia. O cara assim, como narrando: ah, então ele vai entrar aqui, vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Daí você entra, assim, começa a matar zumbis, o cara começa a narrar o que tá acontecendo, sabe? E eu gostei muito do jeito, porque assim, eu não sei se você jogou, já joga de iPhone, mas o grande problema é que do iPhone é o input. Que é muito difícil você fazer algum input decente. Então a ID fez a melhor sacada pra mim pro jogo, que é você vai andando, tipo, é tudo baseado em evento. Então você entra em uma sala, você tem, sei lá, 10 segundos pra matar tudo, e aí você triga evento, o carinha anda pra outra sala. Então você pode, a única coisa que você faz é mirar, né? Usando tocado na tela, você pode ficar mirando na tela, como se fosse um mouse, mas a movimentação do personagem toda quem faz o jogo, é tudo levado pelo jogo. Então isso faz a experiência de um, entre aspas, um shooter em primeira pessoa ser muito confortável, né? É muito agradável jogar. E é muito bonito o jogo. Realmente é muito bonito. Você não acredita que aquilo consegue rodar num iPhone, sabe? Eu sei que o John Carmack anda brincando bastante com o iPhone nos últimos anos, e eu acho que eu posso dizer que provavelmente é o primeiro AAA para para iPhone que foi lançado. É muito bacana. Se alguém tiver a oportunidade de jogar e dar uma olhada, acho que vale a pena, não só pela curiosidade de conhecer um produto handheld feito com extremamente qualidade, mas para ver como, digamos assim, um time experiente fazendo um produto focado consegue fazer algo de tanta qualidade que não consegue ser comparável a nada que tem no mesmo mercado, sabe, do iPhone. É muito além de tudo que tem no mercado do iPhone, é muito impressionante. Que maneiro, cara. Tem várias coisas interessantes que você falou aí que eu queria te perguntar para pegar mais detalhe. Uma delas é, você sentiu que o jogo foi muito mais feito para fazer marketing do jogo principal, assim. Uhum. A gente falou isso há algumas semanas, acho que 2 semanas atrás, né, com relação até ao Facebook e tal, mas não tem nada que impeça que, por exemplo, uma plataforma como o iPhone seja usada da mesma maneira. Quer dizer, tem uma quantidade de pessoas absurda que tem um iPhone, que vai ter acesso a esse jogo, e se você puder fazer propaganda do seu próximo blockbuster do PC e consoles aí, é uma estratégia super interessante. É bacana, e inclusive, eu não sei se entra nos méritos, mas quem sabe o novo engine da ID também seja sendo focado para handheld, né? Como, assim, como a própria Epic está fazendo o Unreal 3 funcionar para o iPhone. Mas por enquanto a gente só viu vídeo na internet. Em conversação agora da ID, você já tem alguma coisa palpável, assim, que você olha e diz assim, porra, sabe? Eu achei do caralho, assim, a sacada deles de... E tanto que já em um dia pulou para top sell, né? E olha que é um produto que custa o dobro dos outros produtos, custam R$0,99. E você tem unlockable, você tem um monte de sacadinha dentro do jogo. É bastante bacana. Legal. E a outra pergunta que eu queria fazer é sobre o gameplay em si. Quer dizer, então, que ele é um shooter, o que a gente chama de on-rails? Quer dizer que você... Exatamente. Entendi. Tipo, quer dizer, não deve ser muito diferente daquelas máquinas de fliperama onde você tinha... Exatamente. Uma House pistola. House of the Dead completo, cara. Exato. House of the Dead, Virtual Cop. Exatamente. Entendi. Eu acho que é uma solução interessante, assim. Acho que pode ser também um pouco arriscado, mas... por exemplo, vários jogos do Wii foram feitos dessa forma, né? Uhum. Que é um shooter, mas você não controla o seu personagem. Então, acho que a ideia nesse caso era atender a uma audiência mais casual. O cara que não tá tão acostumado com os controles complexos de um shooter, né? Uhum. E, pô, no iPhone isso faz todo sentido, né? Imagino que até ajuda o Raid a atingir aí uma quantidade ainda maior de pessoas e ser um top seller, como você falou, o fato de que ele simplificou. Você falou, o problema maior desses jogos de iPhone, conforme a gente tenta torná-los mais complexos, é o input. E os caras estão, pelo que você está dizendo, quer dizer, sem eu ter jogado o jogo, mas por tudo que você está dizendo, parece que foi uma solução genial, assim, que tem tudo a ver, inclusive, com a parte de negócio, a parte de mercado, de que tipo de pessoas que você quer atingir. Cara, é até vergonhoso isso, mas eu não peguei nada diferente essa semana ainda. Eu comprei até o lançamento da EA, que foi o novo Need for Speed Hot Pursuit. O Hot Pursuit lá é o Need for Speed 3 das antigas, que foi o primeiro que tinha esse nome. Ainda é, pra mim, um dos melhores Need for Speed que eu já joguei. Eu lembro que na época da Paralelo, lá no Rio, quando, né, a primeira empresa de jogos que eu tive... Era um dos jogos que a gente jogava o tempo todo, era o Need for Speed 3, Hot Pursuit. E aí agora eles têm tentado renovar a franquia Need for Speed e lançaram, até com uma recepção crítica e de público, muito melhor do que eu, sinceramente, esperava. Need for Speed virou uma daquelas séries que, pra mim, ficou meio que, sabe, meio esquecida, sabe, meio ali no cantinho. E aí, volta e meia, você vai na GameStop da vida, apareceu o novo Need for Speed. Esse jogo não, cara. Eu não cheguei a ver muito marketing, né? Muita propaganda dele. Mas o jogo saiu e, assim, o Metacritic e sabe, a opinião das publicações, assim, tem sido excelente. Assim, até me surpreendeu. Não sei o quanto tá vendendo ou o quanto isso vai se transformar em venda. Mas o jogo tá super bem falado. Então, até eu que não sou grande fã de jogo de corrida, comprei, né? Aproveitei lá na loja da EA o preço para funcionário e comprei. Mas não joguei ainda, só que vergonha, né? Comprei esse jogo acho que na terça ou quarta-feira, hoje já é sábado, e eu não tive oportunidade de jogar. E acabou que o que eu joguei durante essa semana foi mais FIFA Ultimate Team. Juro pra você que não estou viciado nele. mas é foda, cara. É um jogo onde você desenvolve seu time, você tá levelando seu time, tá comprando jogadores novos. Tem um apelo muito forte, assim, você passa, sabe, você tá jogando várias partidas e tal, aí você olha no relógio, pô, meia-noite. Aí você, pô, mas se eu jogar mais duas partidas e ganhar, eu vou ter moeda suficiente pra comprar aquele jogador que eu tô tentando comprar um tempão. Aí você vai, joga mais duas, só que nessas duas, ao invés de ganhar as duas, você ganha uma, empata outra. Aí, pô, eu tenho que jogar uma terceira, então, porque eu ainda preciso de um pouquinho mais de moeda. Então, e coça a mão pra você botar dinheiro de verdade, sabe? Coça a mão pra você dizer, ah, entendeu? Foda-se, vou perder meu tempo jogando quatro partidas onde eu posso botar $1, cara. Entendeu? Com $1 você compra um pacotinho dourado, né, de figurinhas de ouro, que pra você comprar com dinheiro de jogo, você vai precisar de 5 mil moedas, vai dar aí uns 8 partidas, mais ou menos. Entendeu? Então é muito tentador. Eu imagino que o sucesso de mercado que esse modo deve estar fazendo é por causa disso. Assim, ele é muito bem desenhado, sabe? Ele é muito bem feito para te fazer gastar dinheiro. Aí, só que eu tento gastar pouco dinheiro e ganhar mais moeda de jogo mesmo jogando. Aí acaba que quando eu olho no relógio, pô, 1:30 da manhã já. Basta, cara. Pô, legal. Legal ver isso, cara. Descobrindo que feito do jeito certo, esse modelo aplica pro hardcore, sabe? É. Bacana. É verdade. E é uma das diferenças, né, esse ano, que esse módulo já existe, já é o terceiro ano que a EA lança pro FIFA. Desde o FIFA 2009 ele tá sendo lançado. Mas é a primeira vez que ele é lançado de graça. Porque antes ainda existia muito essa dúvida, ah, será que microtransações vai dar dinheiro? Tal, então vamos cobrar aí. No primeiro ano era $10, que era, que ele foi vendido como se fosse um pacote de expansão do FIFA, mas que você comprava e baixava online. Então ele foi vendido por $10. Ano passado ele foi $5. E aí foi vendo que o bruto da receita vinha da microtransações, sabe? O pessoal até comprava lá uma quantidade até pequena dos jogadores de FIFA comprava o modo. Mas essa quantidade pequena de jogadores, a média que eles gastavam, né, por jogador era alta. Então eles viram que valia a pena para esse ano dar o modo de jogo de graça para atrair o máximo de gente possível e aí multiplicar essa receita de microtransação, entendeu? Por um número muito grande. E eu ainda não tenho nenhum dado que possa ser revelado. Na verdade, nem tenho dados internos também. Não tô sabendo das vendas da receita, né, do FIFA Ultimate Team. Mas eu tô imaginando que esse ano ele vai quebrar algumas barreiras aí. E é como você falou, cara, é super interessante ver esse modelo sendo aplicado para os jogos de hardcore e abre nossos olhos aí para outras possibilidades. Então esse foi o Active Quest dessa semana. A gente vai agora falar um pouco das notícias na sessão Journal. E para apresentar as notícias de hoje, como sempre, vou chamar aqui a menina que é a Zelda do meu Link, Cynthia Duin. A primeira notícia é sobre o mercado de jogos de música, que diminuiu 5 vezes em 2 anos. Então, como a Cynthia disse aí, a primeira notícia dessa semana é sobre o mercado dos jogos de música. É o Guitar Hero, Rock Band e afins, que a notícia que saiu essa semana foi de que eles tiveram 5 vezes menos receita em 2010 do que eles tiveram em 2008. Então, quer dizer, qualquer negócio que diminui em 5 vezes de tamanho em 2 anos não sobrevive, né? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo aí de muito grave. Então, por isso separamos essa notícia para falar aqui no podcast. E eu posso dizer que eu acompanhei a onda dos jogos de música muito de perto. É, quando saiu não digo Guitar Hero 1, mas na época do Guitar Hero 2 foi quando eu fui apresentado e fiquei totalmente vidrado, cara. Guitar Hero virou um dos hobbies, assim, que eu e meus amigos a gente tinha na época. E, cara, comprei guitarrinha de plástico, depois saiu Rock Band e comprei bateria de plástico, enchendo a sala da casa com essas quinquilharias e tal. E posso dizer, assim, que foi muito bom enquanto durou, sabe? E, na verdade, do jeito que tô falando, parece que o jogo não é mais divertido hoje em dia. Ele é. O problema é a questão da venda, né? Quer dizer, pra mim, como consumidor, eu já tenho meus acessórios e agora, se eu quiser, é só eu ir comprando músicas, comprando os novos jogos quando eles saem. O gênero ainda é interessante, ainda faz sentido. Agora, se você é um desenvolvedor que pegou a onda aí dos jogos de música, né? E tava esperando que a sua receita hoje fosse comparável com aquela que foi quando esse gênero explodiu, entendeu? Você tá fudido, sabe? Perdeu dinheiro, porque justamente o mercado saturou. Saturou até rápido, né? Acho que a receptividade das pessoas para comprar mais acessórios de plástico para jogar dentro da sua sala, ela tem um limite, e esse limite foi atingido muito rápido. Eu acho também que eu acho até que era inevitável que esse gênero fosse cair em desuso, fosse o hype fosse passar, mas os desenvolvedores, eu acho que eles acabaram acelerando isso, lançando muitos jogos, muitos acessórios, muita coisa para as pessoas gastarem dinheiro e colocarem dentro da sua casa, que quando você para pensar, você realmente fica na dúvida se o próximo Guitar Hero, o próximo Rock Band, você vai querer comprar ou se você não vai querer pular aquela versão e ver o que vai sair daqui 6 meses. Porque em 6 meses tem saído muita coisa, né? Então, recentemente saiu o Rock Band 3 com uma outra proposta, com os modos Pro, onde você vai ter mais dificuldade e você vai tocar os instrumentos de maneira mais realista. Mas também o preço dos acessórios que você precisa, a guitarrinha nova, a bateria Pro e tal, também não ajuda muito. Então, não sei, o que você acha, Seco, desse mercado de jogos de música ter diminuído de tamanho dessa maneira absurda, quer dizer, 5 vezes em apenas 2 anos. Bom, eu nunca fui um fã assíduo dessa série de jogos de música, mesmo quando a gente jogava bastante na Hoplon. Só comprei e joguei. O que eu mais joguei mesmo foi Guitar Hero Metallica, que comprei e joguei, já guardei. Mas eu sei que todo mundo que eu conheço, principalmente no Canadá, compra pra festa, sabe? Então o que eles têm? Eles têm a versão lá de festa, que fica lá quando o pessoal vai pra casa deles e jogam, mas não também não é, digamos, a atração principal, sabe? Então, como não é um produto que eu conheço muito, eu não gosto, não sou muito fã também, eu não sei muito o que falar, sabe? A próxima notícia é sobre os jogos da Activision, que foram os mais vendidos no último mês. Então é isso. E a próxima notícia que a gente tem para falar, como a Cíntia já disse aí, é sobre as últimas estatísticas de venda e alguns pontos interessantes sobre elas. Então, por exemplo, o Final Fantasy XIV, que é o MMO de Final Fantasy, aí, o último que foi lançado, ele já foi notícia aí que ele foi lançado muito bugado, a Square ofereceu para estender o período de trial, e parece pra gente que aqui no Ocidente ele não vendeu muito e não tá sendo muito jogado. Mas essa notícia das vendas do último mês aí na indústria mostra que o Final Fantasy XIV ainda fez bastante sucesso no Japão e no mercado oriental. Então, talvez tenha algumas conclusões interessantes para tirar daí. Seco, o que você Que conclusões você tira desses dados do mercado? Então, eu achei bem bacana, porque a gente conversou sobre isso ano passado e pra mim era um pouco evidente, mas me parece que novamente é um dos produtos que foi feito com foco no Japão, não no Ocidente, que não tô dizendo que é correto, mas enfim, e que é surpreendente, um produto que é uma falha completa no Ocidente e tem um relativo sucesso no Oriente, e o pessoal fala bem do jogo, naqueles canais. Eu olhei olhando fóruns também, onde o pessoal fala que o único problema do jogo é a expectativa dos jogadores, que bate na tecla que a gente falou semana passada, produtos do Oriente que são feitos pro Oriente e não pro pensando no Ocidente, né? É verdade, e na história da série Final Fantasy isso aconteceu muitas vezes, né? Eu lembro que na época dos jogos do PlayStation 1, PlayStation 2, o Final Fantasy 8, por exemplo, e o 9 não foram muito bem recebidos. Talvez o 9 tenha tido mais esse problema, porque a abordagem de arte foi um pouco mais parecida com o que o público oriental consome, e aí não fez muito sucesso do lado de cá. Eu lembro do jogo do GameCube, Crystal Chronicles, que também não fez grande sucesso, talvez porque a plataforma GameCube em si não era a mais popular, mas o fato é que o Crystal Chronicles, ele não você jogando ele, não você não sente que está jogando Final Fantasy. Então, a série, ela acho que teve aí os seus momentos de instabilidade na hora de lançar no Ocidente, e teve também os títulos que fizeram muito sucesso. A gente pode voltar lá nos primeiros, no 1, no 2... No 6, que foi lançado como 3 no Super NES, o próprio 7, que até pegou uma geração que estava chegando no PlayStation e nunca tinha jogado esse tipo de RPG. O 7 foi importante também para esse pessoal conhecer o Final Fantasy, se apaixonar, que é um puta jogo também. Então a série tem essa história, e é mais um capítulo dessa história, é o Final Fantasy 14. Por acaso ele é um MMO, mas ele sofre aí de problemas, imagino eu, né? Tô aqui sem ter jogado o jogo falando, mas ele sofre de problemas que outros jogos da série também já sofreram. Então é uma pena, na verdade. A gente tava até curioso, querendo experimentar o Final Fantasy XIV, mas que a gente lê e expectativa, talvez que a gente tenha criado, mas que é uma expectativa normal da gente criar quando a gente fala em MMO, e aí tem a ver também com o que a gente falou na semana passada. A expectativa do consumidor no Ocidente talvez esteja muito desalinhada com o que o pessoal do Oriente está fazendo. E aí eles podem sempre dizer que, ah, não, a culpa é que o jogador está esperando demais. Mas o jogador está esperando demais porque ele foi acostumado com mais. Ele foi acostumado com um jogo melhor. Você não acha, Seu? Não, tá perfeito. Tá mais que perfeito. Porque por mais que os dois mercados sejam desalinhados, se você está targeteando um outro mercado, que não é só o oriental, você tem que saber o que o pessoal tá esperando. Você não pode dizer que é culpa do jogador. O jogador não tem culpa, o jogador só quer um jogo. A expectativa dele é baseada na experiência dele. E Final Fantasy sempre tem um hype enorme, né? Porque, bom, a gente jogou do 1 ao 6. Eu não acompanhei muito da série nos PlayStation, mas você vê que tem toda uma mudança de sentimento nos Final Fantasy ao decorrer do tempo, e que o público do Ocidente não tá tão acostumado com aquele ritmo, né? Então, eu acho que, por mais que a gente veja nos números que o jogo foi, tipo, faz um relativo sucesso e a gente se decepcionou um pouco, mas é interessante ver que, talvez, para quem foi feito o produto, e foi um produto que foi feito com sucesso, entende? Acho que essa seria, pelo menos para mim, a moral da matéria, sabe? Que, quer dizer, que por mais que a gente do Ocidente tenha achado o produto terrível, mas, quer dizer, se tá vendendo bem, tem alguma razão, né? É verdade, o único problema aí é que eu não sei se o público somente lá do Oriente vai ser suficiente para fazer o jogo dar lucro, né? Sim, exatamente. Perfeito. Então, é a única coisa que a gente fica aqui na dúvida e lamentando, porque a gente não quer ver a série Final Fantasy, por mais que a gente tenha opinião pessoal, e a Final Fantasy, ela sempre eu não conheço ninguém que é indiferente. entendeu? Conheço o pessoal como nós que jogaram lá do começo até o Super NES e aí defendem aquele estilo de jogo, acham que aquela experiência é a melhor experiência Final Fantasy. Tem o pessoal que ou não teve oportunidade de jogar aquilo ou se identificou mais com as versões de PlayStation e aí também defendem aquela jogabilidade, aquele estilo de jogo. Mas não tem muita gente indiferente. Se você já jogou, já se interessou por Final Fantasy um dia, você tem uma opinião a respeito. Então a gente não quer ver uma série tão importante, né, na história aí dos games, tão importante pra gente, com tantos momentos memoráveis, morrer ou dar prejuízo ao ponto de que a Square pense duas vezes antes de continuar. O outro dado super interessante que tem pra gente comentar dessa notícia sobre as vendas é o estado do mercado de PC. Tem uma característica bem interessante da lista de jogos mais vendidos no PC que saiu nessa notícia, que é o fato de que a Activision Blizzard está dominando as vendas nesse mercado. Quer dizer, dos jogos que estão listados ali, você tem duas expansões do WoW, você tem StarCraft 2 e o Call of Duty Black Ops, todos jogos que foram publicados pela Activision Blizzard. Então, vou passar a bola aí direto pro Seco. O que você acha desse domínio tão óbvio que a Activision Blizzard está tendo em vários fronts, né, no PC, dos jogos de estratégia aos shooters ao MMO? Volta mais uma vez a um podcast que a gente conversou antigamente. Eles são ainda um dos poucos publishers que está botando fé no PC e fazendo produtos de qualidade pro PC. E eu devo dizer que eu não tenho como discordar dessa lista, porque a qualidade dos quatro jogos do topo são fantásticas comparadas com os novos produtos que estão saindo agora para o PC. Se você pensar, até é meio esquisito, mas talvez o Burning Crusade só esteja entre os tops, porque ele é necessário para você chegar até o Wrath of Lich King, né? Como você joga o WoW, você precisa comprar todas as expansões. Então talvez seja uma das razões pela qual ele está lá. Mas em relação ao Wrath of Lich King, o Black Ops e o StarCraft 2, eu não tenho como discordar, sabe? Achei bastante justo pela qualidade de jogos que eles estão fazendo pelo PC. Mas um outro dado que eu achei bem interessante é sobre o UK, cara. A EA também está bastante bem cotada ali nos jogos da UK, se chegou a reparar. O The Sims 3 e suas expansões, né? Estão tomando. Exatamente, cara. Tomando bastante mercado ali, né? É engraçado ver que isso aconteceu no UK. Tem o primeiro jogo do Japão também é o The Sims Late Night, The Sims 3 Late Night. E na North America não apareceu. Acho que porque esses outros jogos da Activision Blizzard foram dominantes. Uhum. Mas é interessante ver também, quer dizer, a EA não dá pra dizer que ela dá o mesmo foco ao PC que a Activision Blizzard vem dando. Isso é óbvio, né? Olha a qualidade dos jogos que a Activision Blizzard tem lançado. Claro, com a vantagem estratégica de ter o WoW ali para ser o fiel da balança, né? mas é inegável que eles têm a plataforma PC como uma prioridade muito maior, por exemplo, do que a EA. E aí a EA tem alguns títulos, algumas franquias, né, que são focadas no PC, como no caso The Sims, que é uma das franquias mais bem-sucedidas da história dos videogames. Tá sempre lançando, se não é uma versão nova, é uma expansãozinha, e tem sempre aquele mercado comprando e fazendo valer a EA lançar esses jogos no PC. Então é bem interessante. Quer dizer, até como já foi falado na mídia, essa é uma estratégia da EA de focar naquilo que dá dinheiro, que vende bem, que é o carro-chefe da empresa, e o resto ela tá, infelizmente, não desenvolvendo mais. Então você pega nos esportes, isso acontece. As franquias que estão sendo dado mais destaque são aquelas que vendem mais mesmo, e a EA está deixando de gastar tanto com os outros jogos que não necessariamente dão resultado. Então, no caso do PC, o The Sims é o grande jogo de PC que a EA tem feito. Uma coisa que eu achei bem interessante quando essa semana foi o anúncio também do contratação de console developers pela Blizzard e o título ser Diablo 3, chegou a vez? Não, cara, então eles estão contratando gente para programar o Diablo 3 para os consoles. Exatamente, foi uma das notícias até que o primeiro cara que fez um comentário e falou, tipo, abram-se os portões, né? Do inferno. Porque, porque você, o peso que o Diablo 3 tem, né, na indústria, né, na minha opinião, é um título que tem um nome... É muito renomeado, é um título forte sempre, sempre vende muito bem. É. E a Blizzard sendo uma empresa que foca primeiramente nos PCs, tendo essa primeira, digamos, colocar o pezinho dentro do mundo dos consoles. Então, mesmo eles sendo, nesses dados, tendo tanto foco no PC, eles já estão pensando também em dar um passo adiante e começar a atacar os consoles. Eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer. É interessante, também fico super curioso. Quer dizer, Blizzard deve olhar para esse bolo enorme que é o console e perguntar por que não eu também ir lá pegar uma fatia, né? Já que tenho tanto sucesso, sempre fui tão famosa por colocar jogos de super qualidade no PC, por que não ir lá e tentar morder um pedacinho dessa fatia de bolo do console? Eu acho que não tem motivo nenhum para eles não fazerem isso. Claro que muitos dos jogos que eles fazem, o design, ele é voltado pro PC, até para tirar vantagem das características que são próprias do PC, como o input do mouse, teclado, etc. Mas que não quer dizer que os caras que são capazes de fazer jogos assim com tanta qualidade não sejam capazes também de adaptar todos esses padrões deles pro console. Eu tô curioso aí para ver. Eu gostei de saber dessa notícia, foi uma novidade para mim. Então beleza, essa foi a sessão Journal dessa semana. Algumas notícias interessantes e muita discussão aí para se continuar nos canais que você já conhece. Então, por favor, concorde, discorde, opine, deixe o seu comentário no post do próprio Double Jump ou manda um e-mail pra gente, podcast@doublejump.com.br. Ou então manda um tweet também, @thepodcast. Tá valendo tudo. The Main Quest. Então nós chegamos aqui à Main Quest da semana. Nós vamos falar sobre o mercado dos portáteis. Tanto o mercado atual e como que ele está ainda se desenvolvendo e os altos e baixos que ele está enfrentando, quanto um pouquinho de perspectivas para o futuro, já que está bem claro para a gente agora que a transição para a próxima geração vai acontecer nos portáteis antes do que ela vai acontecer nos consoles propriamente ditos. Então tem bastante coisa para se falar. Esse assunto, ele na verdade foi inspirado por um e-mail que a gente recebeu na semana passada do Gustavo de Oliveira, onde ele, além de perguntar sobre o Zeebo e confrontar a gente um pouquinho sobre as piadas que a gente fez sobre o Zeebo, ele também sugeriu esse assunto sobre os portáteis e a gente achou que era um assunto relevante, interessante. Então a gente agradece aí, Gustavo. Você participou do podcast em mais de uma maneira diferente e a gente incentiva todo mundo, na verdade, a mandar esse tipo de sugestão pra gente. Mas então, voltando aqui ao assunto da Main Quest, a gente tem aí o DS e o PSP, digamos que sejam os portáteis atuais, né? E a gente vai entrar também na discussão sobre os smartphones, o iPhone, e se eles se aproximam dessa categoria ou não. Mas, por enquanto, sobre o DS e o PSP, como é que você vê, Seco, essa competição e o que você acha que cada uma dessas plataformas fez de certo, de errado e quantos sucessos que elas tiveram na geração atual? Então, primeiro que eu não vejo como uma competição, né? Porque o PSP está bastante longe do DS, assim, em todos os sentidos. O que eu vejo que o pessoal da... Não foi nem o pessoal da Sony que fez certo, mas foi mas os desenvolvedores, eles transformaram, por exemplo, o PSP numa plataforma hardcore. Então você tem poucos títulos, mas são títulos muito fortes que vendem muito, como é o Wipeout e Dragon e o Monster Hunter. Isso. Que são títulos que fazem o PSP vender. Inclusive eu estou segurando o tempo para não comprar um PSP para esses dois negócios. E todo mundo que eu conheço tem exatamente esses dois títulos. E todo mundo joga esses títulos muitas e muitas horas. Já o DS, eu acho que a parte bacana do DS, como a gente sabe, é a parte da brincadeira do input, da qualidade dos jogos, principalmente da Nintendo. E eu acho que também o DSi foi uma coisa que, na minha opinião, foi feita errada pela Nintendo, porque eu possuo um DSi e eu não existe uma maneira de dos produtos que eu compro estarem associados à minha conta, ou seja, os produtos que eu compro estão associados ao meu DS, o dia que ele estragar eu preciso comprar novamente todos os jogos. Eu tenho um número significativo de jogos comprados, eu não gostaria de perdê-los. Se eu comprasse um 3DS, eu gostaria de levá-los para o 3DS, eu não vou poder fazer isso, não existe uma maneira ainda. Então acho que isso foi uma coisa muito errada que a Nintendo fez. E sobre do PSP, os jogos hardcore não foram nem a Sony que fez, quem foram essas empresas, mas talvez pela fatia de mercado que eles focaram. Então foi uma sacada interessante. Legal, cara. O DSi, ou DSi, como foi lançado aqui fora, realmente ele ficou parecendo, né, uma iniciativa que ficou ali no meio termo, ela nunca vingou. O DSi, a ideia é que você tivesse tudo que você tinha no seu DS, exceto, na verdade, a porta onde você coloca os jogos do Game Boy Advance. Eles tiveram que acabar com isso. Mas no DSi, você, além de ter tudo que tem no seu DS, você conecta na internet, você tem um browser, que inclusive naquelas telas do DS ele não funciona bem, não, entendeu? Eu não consigo me ver browseando a internet no DS, porque não cabe na tela, sabe, o dispositivo, a maneira de você navegar é ruim. Então acabou virando um gimmick, né? Só uma coisinha que tá ali para você brincar 5 minutos e nunca mais tocar de novo. A ideia do DSiWare, que é o mercado de jogos que você baixa direto pro DS, o grande problema é exatamente esse que o Seco falou, de que você, quando você compra alguma coisa, você tem a expectativa de que você, até assim, pro resto da sua vida, vai poder jogar aquilo se você quiser, né? Muitos jogos acabam sendo repetidos. Você tem WiiWare, Xbox Live Arcade, PSN, DSiWare, e não sei mais o que, que tem muitos jogos até repetidos, que quando você vai tomar a decisão de em que plataforma você vai comprar, um dos motivos para você decidir isso é qual que é a plataforma que vai ter maior longevidade. Qual é a plataforma que eu, daqui 5 anos, se eu quiser voltar e jogar esse jogo, eu vou poder jogar. E aí o DSi, da maneira como o modelo deles foi implementado, de ficar atrelado ao console específico, é igual você que falou, se o DSi, entendeu, cair no chão, quebrar, você perdeu todos os jogos que você comprou. Então, tudo isso eu acho que foram decisões equivocadas que fizeram o DSi em si não vingar. E até ficou aí no meio termo, né? Ele ficou entre o DS normal, ele é, entendeu, um DS normal com alguma coisinha a mais aí, e agora vai sair o 3DS e o DSi, entendeu, vai ficar esquecido. Uma coisa também que eu percebi, que pelo menos eu achei bastante errado, que aconteceu com o DS, mas acho que isso é mais culpa dos desenvolvedores que a própria Nintendo, ou talvez da Liberdade, que entendeu, não sei. Parte dos jogos de DS acabaram virando chacota, né? Porque você vai num lugar onde tem muito jogo de DS pra você escolher, você tem um terço dos jogos que é como ensinar a cozinhar, meu treinador pessoal, como eu parar de fumar em uma semana, as melhores receitas de não sei quem, e tipo, isso tá mais na parte de aplicativo, sabe? E você não vê aqueles jogos saindo, você não vê os jogos vendendo, e não são jogos atrativos, os jogos, até que quando você vai comprar, você tem que passar por praticamente toda essa lista de nomes ridículos pra você chegar naquele título que é bacana, que chama, sei lá, Dragon Quest 9, sabe? Uhum. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou, que saturou o mercado, que acabou ficando de uma certa forma ruim para a própria plataforma, porque é muita coisa igual. E a mesma coisa aconteceu no DSi. Quando o DSi saiu, tiveram nos primeiros 2 meses, tiveram 10 versões diferentes de Sudoku na internet. Uhum. Entende? Então teve muita coisa repetida, muita coisa igual, acabou saturando um pouco. E porque quando você vai procurar tanto na loja quanto na internet, ali no browser, você quer procurar um título, você vai browsando no meio da lista inteira. Então tem meu treinador de Sudoku, meu Sudoku profissional, meu Sudoku, e é todo mundo no c... Então, é muito jogo igual, sabe? E começa os joguinhos de patch, sabe? É muito joguinho de patch, todos eles são iguais. Meu cachorro, são 10 jogos iguais, sabe? Uhum. Então eu acho que falhou um pouquinho na parte de seleção, na qualidade dos produtos também que vão ser vendidos pro DS. Entendi, eu acho que, né, o caso do DS, eu concordo totalmente com o que você disse. E houve meio que uma corrida do ouro, né? Um jogo fazia sucesso de um determinado gênero, é inovador, é super legal, e aí corriam 20 desenvolvedores diferentes para fazer clones daquele jogo, e aí isso acabou saturando. Então você pega o Nintendogs, aí quantos jogos de patch surgiram depois tentando pegar a onda do Nintendogs? Você tem jogos de treinamento do seu cérebro, né? O Brain Age, etc. Quantos jogos depois surgiram? Você tem os jogos tipo de operar pacientes, de culinária, né? E quantos jogos depois os desenvolvedores acabaram lançando clones? E eu acho que esse foi um processo que acabou, não tem palavra em português, acabou trashificando a plataforma. Não, é verdade, concordo perfeitamente. Entendeu? Muita coisa que acabou saindo acabou sendo trash, porque justamente por causa dessa, entendeu, dessa ideia de que se alguma coisa fez sucesso, eu vou fazer também. Quando eles anunciaram o DSi, eu estava desenvolvendo CSI para Ubisoft, e as 20 mil primeiras coisas que vieram à minha cabeça é jogos de NES e Super NES para eu baixar e jogar. Certo. E a primeira coisa que eu li foi, não queremos que o mercado nosso seja saturado por remakes. A gente não quer remake, a gente quer produto único, coisa nova. Sabe? Então, primeiro que quando você vê vários clones de vários jogos na mesma plataforma, você vê que tem alguma coisa errada nesse próprio dilema. E segundo, a Nintendo tem uma propriedade intelectual de 20 anos, sabe? Por que não disponibilizar isso pro público, sabe? Se você tem isso no Wii, e no Wii não é... Cara, o Wii não é metade bacana do que é um DS, sabe? Você pode jogar o DS no metrô, você pode jogar o DS no banheiro, você pode jogar o DS na cama, sabe? Você pode jogar o DS onde você quiser. Imagina você poder jogar todos os clássicos naquela coisinha e baixar do mesmo jeito que baixava com o Wii. Mas isso não acontece no DSi porque eles queriam coisas únicas. Mas quando você entra na porcaria do mercado online, tem um monte de clone, um monte de coisa igual, sabe? Pra mim, essa foi a maior frustração em relação ao DS. E aí, se você vê que é dito, não queremos remakes, não queremos clones. E quando você entra no mercado e você vê vários remakes que a Nintendo fez, uhum. Pergunta, pô, como é que essa lei funciona para os outros, mas não funciona para a Nintendo mesmo, sabe? Uhum. Eu, como consumidor, nem mesmo como desenvolvedor, mas tipo, de você chegar lá e você ler na internet que diz, não, queremos produtos únicos. E aí você chega lá e você não vê produto único, e os únicos remakes são de produtos da própria Nintendo, sabe? Eu fiquei extremamente revoltado. Minha maior frustração em relação ao DS é ver uma plataforma que podia ter trazido clássicos de volta, inclusive introduzir os clássicos para o novo público, uhum. por um preço muito acessível, e não acontece, sabe? E realmente não acontece. E para mim, o maior erro da Nintendo foi esse. Entendi. Muito mais gostoso você jogar os jogos antigos, os clássicos, no DS do que, por exemplo, no Wii. Porque no Wii, primeiro que você tem que comprar lá que é o Classic Controller, que é até gostosinho, tá? Eu tenho um e tal, é bom de jogar. Na verdade, eu tenho dois que eu comprei para jogar esses jogos antigos com a Cintia, minha esposa. Né? Mas então é legal, mas pô, você colocar aquele jogo antigo na sua TV túnel HD, já, sabe, já perde muito da magia, né? A gente tá acostumado com outra qualidade já, então... Mas o DS não, é aquele, entendeu, portátilzinho ali na palma da sua mão, você pode, como você falou, entendeu, jogar de maneira mais casual, né? Você tá num ônibus, no metrô, na fila do dentista, né? Tem muito mais a ver, eu acho, assim, com... E pra falar a verdade, houve alguns remakes, né? Houve alguns clássicos sendo lançados, mas muito pouco. Como você falou, o DSi, pelo fato de você poder baixar os jogos da internet, abria muitas portas que acabaram não sendo aproveitadas aí, por o que eu também acho que seja um erro de estratégia da Nintendo. Vamos falar do PSP também um pouco agora. O PSP sempre me deu a impressão de que é uma plataforma que nunca decidiu o que ele era. Acho que até que o ponto que você colocou dele ter se tornado um hardcore é verdade, é fato, mas eu não acho que a Sony planejou isso iria acontecer. Eu acho que foi o que sobrou para eles serem, foi ser uma plataforma portátil hardcore. Porque... O PSP e muito do que estava acontecendo com a Sony na época, a tendência era o quê? De você ser mais do que um videogame, né? Tanto a proposta do PS3, principalmente no começo, a publicidade do PS3 foi muito dúbia por causa disso, e a mesma coisa aconteceu no PSP. O PSP é um acessório que a gente não sabe se ele era... um videogame, um Walkman, um DVD player, né, um mini UMD player portátil, o que ele queria ser, entendeu? Então, por essa tentativa de transformar esses aparelhos em eletrodomésticos, né, quase, acho que a Sony, ela deu muito mole, ela perdeu muito espaço. E o PSP, que era um dispositivo até... com uma tecnologia super legal, uma tela grande e tudo. Acho que a Sony, por não ter dado muita prioridade ao PSP como videogame, ela acabou perdendo a oportunidade de realmente ter uma plataforma vencedora. O que, que você acha? Concordo. Primeiro que chama atenção que você pega o PSP na mão é que o input dele é terrível. Uhum. Então, se você está falando de videogame, você espera que tenha um conforto pra você poder jogar, sabe? E que nem você falou, pô, ele é de tudo um pouco e nada que ele faz é bom o suficiente, sabe? Uhum. Essa é a impressão que eu tenho. Porque você vai jogar, pô, controle é ruim, analógico é terrível, sabe? Então eu vou parar, vou ver filme. Tá, mas o som não é bom assim, sabe? Tem que deixar muito perto do rosto pra ouvir, daí eu boto fone, tá? Beleza. Aí, beleza, mas daí eu comprar o MD é caro pra cacete, sabe? Então, tipo, já não é tão interessante, sabe? Aí, pra fazer browser na internet, pra eu navegar, é bacana, mas eu tenho que direcionar e selecionar letra por letra o que eu quero, sabe? Pra digitar. Uhum. Então, ficou de tudo um pouco, mas nada suficientemente bom pra ele seduzir, mano, muitos consumidores. E sobre a parte hardcore, que eu concordo com você, acho que é que algumas empresas... perceber o potencial, por exemplo, da tela, mesmo os controles sendo quebrados, o Monster Hunter, uhum. O controle é terrível, você fica com lera em 10 minutos jogando, sabe? Mas o jogo é tão bom que te faz voltar, sabe? Então você acaba acostumando controle ruim por causa da qualidade da experiência. Já o Wipeout é parecido com isso, o analógico não é aquelas coisas, você vai jogando, você tem que se adaptar ao hardware para conseguir jogar e ter experiência. O que, para mim, é bastante inaceitável. Você está ouvindo o podcast. Então, agora eu queria levar nossa discussão para frente. Essas plataformas, elas estão à beira aí de uma, né, de uma nova geração surgindo. No caso da Nintendo, a gente já sabe do 3DS, que ele existe, algumas pessoas já experimentaram, o lançamento dele já não está muito distante. E no caso do PSP, existem os rumores sobre o PSP2, o pessoal não sabe se ele é o quão próximo de ser anunciado, de ser lançado ele está, mas pelas notícias que já surgiram, a gente desconfia que ele exista e que a Sony esteja planejando alguma coisa em termos da próxima geração do seu portátil. E, Seco, você já falou bastante sobre o 3DS aqui, mas diga aí pra gente, mais especificamente, você acha que a Sony e a Nintendo vão conseguir corrigir um pouco dos erros que eles cometeram na geração atual na hora de fazer a transição para a próxima geração? Como é que você meio que prevê esse mercado daqui um ano, dois, quando essas novas plataformas surgirem? Cara, eu tô tentando ler coisas sobre o Nintendo DS, mas tudo tá me parecendo muito obscuro. A única coisa que é falada é só sobre a parte da bacanice do 3D. Eu espero que eles arrumem toda essa parte do SWare, que eu acho terrível. A experiência é horrível. Mas pelo que tá aparecendo, isso não vai mudar. Então eu acredito que a Nintendo vai continuar sendo cabeça dura nesse ponto. E sobre a Sony, o que eu tenho receios em relação à Sony é que eles tentem agregar um celular junto com o telefone, com o videogame. Uhum. Eles tentem fazer um super iPhone, assim, sabe? Uhum. Porque, como a gente já falou, se o PSP já era o seu centro de entretenimento fundamental, eu acredito que o PSP2 possa ser essa coisa que eles tanto estão falando do celular da Sony, que a gente já viu até mockups na internet, que você procurar tem lá, que é um PSP Go, só que com o celular junto, sabe? Uhum. Então eu tenho um pouco de receio que eles tentam entrar nesse mesmo mercado da que a Apple domina agora e tipo acabam fazendo um meio termo assim entre videogame e celular e não consigam fazer nenhum nem outro, sabe? Porque se você vai escolher um smartphone, você já sabe o que você quer. Se você quiser um portátil, você vai ter que ver o que é mais vantajoso. Mas se quer um videogame que fala no celular, um celular que é videogame, sabe? Então eu não sei, todo esse mercado pra mim é meio obscuro, mas o meu maior receio é que a Sony tente ir pro mercado de agregar o valor do celular junto com o videogame. Entendi, seus pontos aí abrem um leque grande de coisas pra gente discutir aqui. Então, rapidamente, né? Você toca no PSP Go, que foi também uma tentativa fracassada da Sony aí de dar uma renovada no PSP, e deu super errado porque eles acabaram com o drive UMD. Então, se você tinha jogos de UMD do PSP original, você não ia poder jogar no PSP Go, né? O que para muita gente foi o deal breaker, né? Foi o que fez elas não quererem comprar o novo portátil. E com os mesmos problemas ainda do PSP, de input, e a ideia era que você baixasse os jogos direto pela internet e tal, mas acabou não vingando. Acho que fora do Japão não teve, acho que foi praticamente, né, nem se ouviu muito falar do PSP Go. O preço é altíssimo, né? Você tem que lembrar também que o preço do PSP Go era praticamente o preço de um Xbox com bundle, né? Nossa. É disso também. Isso também não ajudou muito, né? Pelo contrário. E outra coisa sobre os pontos que você coloca é justamente a gente tem o receio que com o PSP 2 a Sony acabe cometendo o mesmo tipo de erro, né? Se não for o mesmo erro, o mesmo tipo de erro, que é o quê? Tentar agregar mais coisas ao seu produto e fazer um produto que não é excelente em nada. Ele é um iPhone mais ou menos e é um PSP mais ou menos. É um videogame portátil mais ou menos, mas não é bom em nada. E isso aí eu acho que o PSP, o primeiro, já provou pra gente que não é uma estratégia muito acertada. Mas o ponto principal que a gente tem que levar do que você falou, eu acho, que é a competição que o iPhone e os smartphones com Android estão colocando para os portáteis. Ou será que estão? Eu sei que você desenvolveu para esses dispositivos antes de ir para a AIDS. Sei que você tem um Android e sua esposa Aline tem um iPhone. Então queria saber se você vê essas plataformas tirando o mercado dos portáteis ou você acha que são completamente diferentes? Então, eu não achava que eles estavam no mesmo conjunto. Mas aí eu vi um artigo do presidente da Nintendo América falando que o maior receio deles agora é briga pelo tempo. Quando ele fala isso, ele está preocupado em como é que ele vai convencer a pessoa que o Nintendo DS, que tem bastante jogo casual, a pessoa vai dividir o tempo entre o Nintendo DS, que é casual, entre o iPhone, que é casual, e entre até mesmo o Facebook, que é casual. Então a preocupação dele está é como você vai chamar a atenção de alguém para sua plataforma. No caso da Apple, né, a grande chamariz é sempre o telefone, né? Toda a facilidade do smartphone. Então acho que a Nintendo tá um pouquinho atrás de como vai chamar as pessoas pro seu mercado. Então talvez a Nintendo 3DS acabe conseguindo fazer esse brand. Mas quando eu estava mais envolvido com o desenvolvimento, a gente nunca teve números comparando a venda de jogos de iPhone com valores de venda de DS, porque não existe uma conta que eles fazem com, por exemplo, os jogos da Apple Store. Isso não é contado, então é difícil a gente fazer a medida para dizer iPhone está pegando mais mercado que o DS e o PSP, sabe? Porque no core da coisa, eles são mercados completamente diferentes, mas, infelizmente, parte do grande mercado do DS é compartilhado pelo mesmo mercado do iPhone, que é compartilhado pelo mesmo mercado do jogo de Facebook, né? Que é toda essa parte mais casual. Então existe essa briga, mas não existem números pra gente comparar, sabe? Tendo em vista naquele mesmo artigo que a gente usou como citação no Journal, que os jogos caíram bastante, eles não dizem quais os títulos que ainda vendem, sabe? Então são coisas que fazem a gente pensar que talvez toda essa parte de brain age, porque agora você pega o PSP, você pega o iPhone, você tem 10 clones do brain age, sabe? Você tem todos os jogos que eram maior sensação no DS, existem idênticos no iPhone. Então, e ele custa $99 comparado com outro que custa $20, sabe? A experiência não vai ser a mesma, sabe? O tempo de jogo não é o mesmo, é bem menor. E os jogos muito bons que, por exemplo, de feitos para iPhone, eles já custam mais, são $37 até $40, $80. Mas isso aí você vê que eles vendem raramente, assim, sabe? Então, tipo, se você tem uma plataforma onde você tem uma aplicação free, um joguinho free, que é muito igual àquele que você quer comprar, sabe? É muito cômodo você baixar o free e jogar do que ter que pagar os vintão pra você poder comprar o jogo, sabe? Então, eu acho que esse mercado de casual, a Nintendo vai ter muito mais problema do que acredito que a Sony vai ter, porque ainda a Sony tem todo esse suporte do Japão, que o pessoal é mais hardcore, eles podem continuar focando nisso. Mas a Nintendo, como a Nintendo focou muito na parte de casual, eu acho que eles vão ter um pequeno problema no futuramente. Maneira que eu vejo é parecida também. Eu acho que o iPhone ele vai ser mais competidor do DS quanto o DS quiser. Nesse sentido, que a Nintendo começou a buscar o mercado casual com o DS e com o Wii. E aí, para esse mercado casual, o modelo de você pagar 99 centavos, R$1,99, ou às vezes de graça, ele tem muito mais apelo. Isso, na verdade, foi a lição que a gente aprendeu no mercado do iPhone, que os jogos que acabaram realmente fazendo sucesso são aqueles que você consegue cobrar um valor muito barato e ganhar no volume, né? Então, isso é uma, pra mim, na minha visão, essa é uma evolução do mercado casual, que começou comprando os joguinhos do DS lá, do Sudoku, Brain Age, Nintendogs e esse tipo de jogos, de culinária, etc. Então eu acho que a Nintendo, ela abriu um pouco desse mercado, ela mostrou para as pessoas que ter um dispositivo na sua mão, com um joguinho para você brincar, fazer esse tipo de atividades mais casuais era legal, mas essas pessoas, esse perfil de consumidor, o modelo do iPhone, tanto tecnologia quanto negócio, é muito mais atrativo para eles, entendeu? Então eu acho que se a Nintendo quiser que o seu portátil continue sendo um videogame portátil, que a pessoa que está comprando ele sabe que ela está comprando um videogame, eu não acho que a Nintendo vai ter problemas. Mas pelo até que o presidente da Nintendo América falou aí do artigo que você citou, isso não é suficiente para eles, né? A estratégia deles é realmente de se tornarem um dispositivo que está na cabeça do público casual. E aí, nesse caso, eu acho que eles têm problemas. Eles têm bastante problemas em competir, como o Red falou, competir com o próprio iPhone, competir com o Facebook, pelo tempo das pessoas e um pouco do modelo de negócio também. Que no caso do DS, o DS tem, os jogos são um preço premium, né, comparado com os jogos do iPhone. Uhum. Teve uma coisa que ele comentou que eu achei bem interessante, que ele falou: como é que eu vou convencer alguém casual de que ele pode ter uma experiência maravilhosa num jogo nosso pagando, sei lá, $10 do que comparando com o que ele vai pagar por 99 centavos? Ele falou: tô jogando Dragon Quest 9 160 horas, vou continuar jogando, tá sendo muito bom pra mim, mas como é que eu vou convencer alguém de que no casual que ele pode até pegar um jogo desse, jogar 160 horas e se divertir, sabe? Fazer parte daquilo, ter uma experiência única, ter uma experiência bacana. Como que eu vou convencer isso? Como que eu convencer essa pessoa? Então, achei bem interessante o ponto, porque a gente tem que lembrar também que jogos de PSP, jogos de DS, a grande diferença do que os jogos de console têm em relação aos jogos de iPhone é a profundidade do gameplay. Uhum. Pra gente é tudo. Tudo que importa é a profundidade do gameplay, sabe? Porque a gente não gosta de coisa chau, sabe? A gente gosta de viver a experiência, a gente gosta de fazer parte do jogo e gosta de se envolver. E isso não acontece no PSP, né? E isso não acontece no iPhone. Você joga o iPhone, lá 5 minutinhos, você come pipoca e vai embora, sabe? E com compensação a gente gosta de sentar, viver a experiência do jogo. Então, ele também no comentava que um dos receios é como você convence as pessoas de que você paga mais por muito mais, entende? Que é um ponto bacana. É um ponto bacana e é acho que é um grande desafio. Se a gente vê, quando 3 semanas atrás a gente falou da nova indústria de games, tudo que a gente está falando aqui é correlacionado com esse assunto. Porque você pode se perguntar: ah, mas por que você precisa atrair o jogador casual, entendeu? Por que você não pode continuar sendo aquela empresa que faz jogos pro público que joga videogame mesmo, e não o público que está interessado na pipoquinha ali, como você disse, entendeu? O porquê disso é um motivo de negócio. A oportunidade que existe no mercado casual, pelo tamanho dele, pela quantidade de pessoas que não mais são, entendeu, os nerdzinhos que jogam videogame, mas sim é um público em geral, um público qualquer, né? Qualquer pessoa pode pegar um iPhone na mão e tá jogando. Essa oportunidade nenhuma empresa quer deixar passar. Mas eu ainda acho que existe uma distinção bem grande entre os mercados casual e hardcore, que as empresas que estão tentando atrair os dois e ficar aí no meio são as que estão tendo maior dificuldade. E é o caso do Nintendo com o seu portátil, que o DS começou a abrir esse caminho para o casual e agora ele não sabe como se posicionar para estar atendendo aos dois. Para estar atendendo ao cara que joga o Dragon Quest 9 e atendendo o cara que joga o jogo pipoca. Entendeu? E é difícil, eu não tenho solução para esse problema também não, eu não sei. Sabe, como que uma plataforma e os jogos que são disponíveis nela e o modelo de negócios dela pode atender os dois mercados. São tão diferentes na minha cabeça que eu acho um desafio muito grande, mas pelo visto não é opção da Nintendo não fazer isso. Eles têm que fazer. E porque a oportunidade de ganhar dinheiro é muito grande. E isso vale para todas as outras empresas. É, isso é o grande motivo pelo qual existe o Kinect e o Move. São essas empresas que antes o seu público era o nerd que joga videogame hardcore, e agora ele quer que o público seja o público em geral, de todas as idades, de ambos os gêneros, de pessoas que não têm interesse em sentar na frente do Dragon Quest e prestar atenção na história e ter o gameplay, né, ter todas aquelas opções e tal. Não, o cara não quer nada disso, ele não é... por conceito, ele não é jogador de videogame. Mas a Nintendo, a Sony, a Microsoft ainda querem vender pra ele, entendeu? Porque essa quantidade de gente é muito grande. Então, esse é o grande dilema que a gente está enfrentando. É um resumo aí do que é essa nova indústria de games. E eu sinceramente, quanto mais eu penso nisso, mais volta a dar na minha cabeça. Porque eu ainda vejo esses dois mercados como muito separados. E eu não vejo como que você consegue atender a ambos, entendeu? Eu fico com medo que o dinheiro, e o potencial de dinheiro que existe no casual faça com que essas empresas tradicionais deem cada vez menos ênfase ao hardcore. E aí nós, que somos jogadores hardcore, vamos ficar sem pai nem mãe. Eu entendo. Então, isso, por enquanto, me parece que isso também é distinto. As empresas sabem que se você fizer um jogo de $60 com qualidade, o pessoal vai comprar. E vai vender bem. E eles vão jogar e vão continuar comprando. Então eles sabem que é um baita do peixe, mas eles também sabem que tem aquele monte de peixinho que, se você fizer uma coisa mais um pouco mais simples, você pode atrair a atenção deles. Então eles querem pescar no mar todo, mas eles sabem que tem um peixe grande, tem um peixe pequeno. Então eles sabem que vão ter que dividir orçamento entre esses dois mercados, porque eles sabem que não adianta fazer um triple A para o pessoal que não é hardcore, porque eles não vão dar atenção devido, o dinheiro vai ser todo desperdiçado. Não adianta fazer um jogo de meia boca pro pessoal hardcore, porque eles não vão comprar, o jogo vai ser um fracasso. Então eles sabem que eles têm que pesar ver o público-alvo e fazer pro público-alvo. Então eu ainda acho que essa distinção existe, as empresas são cientes disso, mas o que nem você falou, o que deixa angustiado é o que vem pro futuro agora, né? O que as empresas vão decidir que é melhor para elas? Aqui na EA, por exemplo, as unidades de negócio, elas estão divididas em labels. E muita gente, no começo, quando o atual presidente da EA assumiu e propôs essa divisão, muita gente não entendeu por que ela era necessária e para que ela servia. Tá ficando cada vez mais claro. Quer dizer, essa divisão, a EA tem quatro labels. É o label EA Sports, obviamente, todo mundo sabe o que que é. O que a gente chama de EA Games, que é o label de jogos hardcore, é o label que trata do Battlefield, Medal of Honor e tantos outros jogos, mas que são claramente voltados pro público hardcore. Então tem o Dead Space aí também, que é uma outra franquia forte, etc. E aí tem o label que a gente chama de EA Play, que é justamente o label de jogos casuais, e que tem bastante interseção com o EA Mobile, que é um outro label para jogos portáteis. Portáteis, que eu digo, na verdade, para mobile mesmo, para celulares, né, dispositivos móveis mais casuais. Então tá muito claro aqui dentro que o foco, o tipo de usuário que a gente tem como alvo é muito distinto, dependendo de cada label que você está trabalhando. Então no EA Sports, assim como no EA Games, é o público de videogame de verdade, é o público hardcore. Por isso que você não vê, por exemplo, tantos jogos de Kinect, Move sendo feitos nesses labels. Porque não é o tipo de usuário que a gente está tendo como alvo, é o usuário que se segura lá no controle, entende os comandos e quer ter aquela experiência de videogame hardcore. Então, ao invés de tentar misturar essas coisas e, entendeu, fazer o FIFA para o Kinect, onde, entendeu, você chuta a bola como se estivesse chutando de verdade e que não, entendeu, não vejo como isso pode funcionar. Ou ao invés de fazer o Dead Space casual. Claro, sabe, existem meios termos, existem tentativas de atingir públicos um pouquinho diferentes, mas está muito clara nessa divisão de labels qual é o tipo de público que a gente almeja. E hoje faz muito mais sentido para mim essa divisão. E eu acho que a EA é uma empresa que está olhando para esse mercado ainda como coisas distintas entre o hardcore e o casual, e claro, tem que atirar para todos os lados, tem que estar almejando todos os públicos, mas de uma maneira organizada, separada, e sabendo que determinados produtos, como você falou, o produto de $60 vai ser para um tipo de audiência e o produto de 99 centavos para outro. Então essa foi a nossa main quest de hoje, uma discussão super interessante que tocou em assuntos que eu acredito que são fundamentais, né, quando a gente discute a indústria e o mercado de jogos atual. Então a gente espera aí a sua colaboração, mas não vou me repetir muito aqui, porque você já sabe quais são os canais, já sabe que a gente quer muito a sua participação, e a gente vai então agora para o Quest Failed. Quest Failed. E aí no Quest Failed dessa semana, a gente tem aqui algumas notícias bizarras para comentar. Seco, quer começar com o seu? Então tá, essa semana o pessoal da Rovio, da Angry Birds, lançou uma versão do Angry Birds para o Android. Teve muitos problemas, performance, incompatibilidade, e aí eles foram dizer não, porque o Android não é tão homogêneo quanto o iPhone, então é normal ter esses problemas. Aí então eu já desenvolvi para iPhone, então eu devo discordar. Eu acho que foi um baita de um misdirection para tentar apontar os erros para outra direção, dizer que eles não são culpados, porque desenvolver para iPhone é cachorro. Cada vez que tem um update do iPhone OS, você precisa mudar um monte de coisa, som para de funcionar, e se uma pessoa tem um iPhone OS de uma versão, a pessoa tem um iPhone OS de outra versão, e você quer targetear todo aquele público-alvo, é muito complicado. No Monkey Ball, o público-alvo era do iPhone 2.2.1, que tinha bugs, que era completamente diferente do 3.0, do 3.1, que é diferente agora do 4. Uhum. Então era uma brincadeira de if-def pra lá e pra cá, que é brincadeira. E eu não acredito, primeiro, que o grande problema é do Android. Eu acho que é um problema que essas plataformas têm em geral. Eu acho que eles deveriam simplesmente pedir desculpa e aplicar do patch. Então eu acho que eu vou pra eles. Entendi, então eles acabaram querendo achar uma desculpa aí pro Angry Birds no Android ter um desempenho tão pífio, né? É, então, eu até baixei pra ver, é maravilhoso um jogo rodando a 5 FPS. É maravilhoso. Então, e o seu quest foi pra quem, Juliade? Bom, meu Quest Failed vai para a série Tony Hawk, série de jogos de skate que teve muito sucesso no começo, e só que os dois últimos jogos, o Tony Hawk Ride, ele trouxe aí um novo periférico, que é uma prancha que você coloca no chão e você tenta simular ali o movimento do skatista. Esse jogo já foi um fracasso, ele já vendeu aí menos de 150 mil cópias, né, que para um jogo AAA é quase nada. Só que o novo jogo, que é o Tony Hawk Shred, que usa também esse mesmo periférico, saiu essa semana a notícia que na primeira semana eles venderam a soma exorbitante de 3 mil cópias. Então, cara, o Quest Failed tem que ir pra quem teve a ideia de que esse jogo valia a pena ainda ser feito, valia a pena ser lançado. E, quer dizer, tem vários motivos que podem levar um jogo a tem uma venda tão pífia, né? Pode ser o marketing, pode ser a qualidade do jogo, pode ser a base instalada de usuários. Mas, pô, isso aí é o que os publishers fazem para viver. É analisar esses dados e tomar decisões sobre isso. Então não tem desculpa de você pegar uma série que foi outrora de tanto sucesso quanto Tony Hawk e ter esse desempenho pífio, entendeu? Então, me parece que com números desse tipo, a série muito provavelmente vai morrer. E aí é uma pena, os jogos, os primeiros, o Tony Hawk 1 e 2, eu achava bem, bem legais e tal, interessante, não joguei mais nada assim muito novo, então não sou um dos 3 mil, mas cara, é muito triste mesmo você ver uma série que, entendeu, tinha potencial, quer dizer, parece que perdeu o bonde aí, e agora, se você perguntar pra mim, eu aposto que vai morrer de vez. Quest Complete. Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Esse foi o episódio número 9. A gente espera que você tenha gostado. E a gente tem aí um recado para dar também. No episódio número 8, a gente começou a campanha para nomeação dos jogos que vão fazer parte do Jogo do Ano 2010 do PodQuest. Então você, ouvinte, pode indicar os jogos que você acha que merecem estar na final. E aí, quando chegar na hora do final, a gente vai eleger os melhores jogos do ano. Mas você pode contribuir trazendo para a gente os jogos que você acha que merecem estar sendo considerados para os prêmios das diferentes categorias. Então, da mesma forma que foi no episódio 8, a gente vai deixar aqui no post do episódio 9, você clica ali no Leia Mais e você vai ter as categorias e o regulamento, né, as instruções para você participar, para você poder fazer a sua nomeação. Então você pode fazer a nomeação deixando um comentário no próprio post, você pode mandar e-mails para o podquest@doublejump.com.br ou você pode mandar tweets com as suas nomeações também. A gente vai juntar todos esses dados, a gente vai fazer uma triagem, um filtro, e aí a gente vai divulgar no futuro a lista dos finalistas e depois a gente vai fazer a eleição do jogo do ano 2010 do PodQuest. Então você aqui também participa dessa eleição, passando pra gente os seus nomeados. E o Seco agora, notícia de última hora, Seco me manda aqui um link que tem um rumor de que o Steven Spielberg está tentando adquirir os direitos do filme Halo. Que notícia fantástica! Sensacional! Será, Seco, que a gente finalmente vai ter o Master Chief sem capacete pra gente poder apreciar a atuação de um ator de primeira sendo dirigido pelo Spielberg? Né, você tem que lembrar que os diálogos do Master Chief são extremamente complexos, né? É verdade. Será que ele é um... Eu até entenderia se fosse do Mass Effect, mas do Halo, cara. Tipo, um filme, sabe? Vai ser o que? Rambo 5 de Halo Wars? É, o Rambo 5, o motoqueiro, lutando contra os bichos fofinhos lá, os brutes, peludinhos. Vai ser interessante, a gente tem que dar uma procurada, talvez no próximo podcast, ver se a gente consegue pegar mais sobre isso pra gente poder novamente nos divertirmos nas costas do Halo. É isso aí, a gente vai deixar o link do rumor que o Seco encontrou aqui no de última hora, a gente vai deixar no post e vamos ver se na semana que vem a gente tem mais informações sobre essa notícia bombástica que o Spielberg está tentando comprar os direitos do Halo. Então, e com isso a gente vai então se despedir. Seco, qual é a sua despedida? Ah, obrigado pessoal que está ouvindo, muito mais obrigado pessoal que anda participando, vocês ajudaram a gente a fazer praticamente 2 podcasts, né? A gente teve bastante coisa pra falar, vocês ajudaram com as ideias, muito obrigado, e gostaria que vocês continuassem participando. Beleza, cara, me sinto da mesma forma, agradeço de coração o pessoal que tem ajudado a gente a fazer o programa melhor e mais interessante, e falar sobre os assuntos que interessam a vocês, né? E queria também deixar aí um shout-out pro meu amigo Felipe Roma, o Space Thug, que também tá ouvindo a gente. Eu sei que ele é Sony fanboy, vai ficar puto com a gente de tudo que a gente falou sobre o PSP, mas ô Felipe, ó, a gente ainda é amigo, hein, rapaz. E se você discorda do que a gente falou, não é muito difícil, é só você entrar, deixar um comentário no post, mandar um e-mail ou deixar um tweet, que a gente vai ter o maior prazer de trazer o seu ponto de vista aqui pro podcast. É isso aí, Tug, você pode falar, só não pode dizer que a Sony é bacana, a Sony é demais, isso não vale. Ai meu Deus, a Sony! Então é isso, fechou pessoal, a gente vai se falar na semana que vem no podcast de número 10. É um marco aí, um milestone na história dos podcasts. A gente deixa vocês aqui com a musiquinha de final de programa e até semana que vem. O som que você curtiu nesse programa são as trilhas de Metroid Prime, Duke Nukem 3D, Castlevania Symphony of the Night e Final Fantasy VI. E as músicas Metallica com Master of Puppets, Europe com The Final Countdown e DD com Slow Emotion Replay.